Fecheiro 104, capítulo 67, consequências. Sendo agora 2:30, estando o inimigo completamente dispersado e o exército a 8 quilómetros do acampamento, foi considerado oportuno não perder tempo, mas regressar imediatamente ao acampamento em Elements. Foram enviadas carroças vazias do acampamento, e trouxeram tantos legalistas mortos como os feridos, e mesmo vários rebeldes feridos, os quais admitiram que, se tivessem vencido, dariam guarida apenas àqueles que se tornassem reguladores. No entanto, eles também receberam tratamento e tiveram os curativos feitos. Diário da Expedição contra os Insurgentes, William Tryon. Uma bala de mosquete estilhaçara o cotovelo de David Wingate. Má sorte! Se tivesse atingido 2 centímetros acima, ter-lhe-ia partido o osso, mas ele curar-se-ia sem sequelas. Eu abrira a articulação com uma incisão semicircular pelo lado externo e retirara tanto a bala achatada como várias lascas de osso. Mas a cartilagem fora seriamente danificada e o tendão do bíceps fora completamente rompido. Eu conseguia ver o brilho prateado de uma das extremidades, profundamente escondida na carne vermelho escura do músculo. Mastiguei o lábio inferior a refletir. Se eu deixasse as coisas como estavam, o braço ficaria permanentemente e gravemente aleijado. Se eu pudesse reatar o tendão cortado e juntar as pontas dos ossos na cápsula da articulação com um bom alinhamento, era possível que ele recuperasse uma parte dos movimentos da articulação. Olhei em redor do acampamento, que agora parecia o depósito de ambulâncias, repleto de corpos, equipamentos e ligaduras manchadas de sangue. A maioria dos corpos movia-se, graças a Deus, mesmo que fosse só para chatear ou gemer. Um homem já estava morto quando os seus amigos o trouxeram. Jazia serenamente na sombra de uma árvore, envolto no seu cobertor. A maior parte dos ferimentos que eu vira era ligeira, embora houvesse 2 homens baleados no corpo. Não podia fazer nada por eles, a não ser mantê-los aquecidos e torcer para que sobrevivessem. Brianna verificava o estado deles em intervalos de poucos minutos, procurando sinais de choque e febre, entre rondas, para administrar água adoçada com mel àqueles que tinham sofrido ferimentos mais superficiais. Era melhor manter-se ocupada, pensei eu, e ela, de facto, estava sempre em movimento, apesar do seu rosto parecer uma das hipomeias selvagens que subiam pelos arbustos atrás de mim. Branca, os traços contraídos, apertados com força contra os horrores do dia. Tive de amputar uma perna logo após a batalha ter terminado. Era um homem da companhia de Mercer, acampada perto de nós e sem um cirurgião próprio. Atingido pelo ricochete de um estilhaço de bala de morteiro, que lhe arrancou a maior parte do pé e deixou a carne da parte inferior da perna, desfeita num osso estilhaçado. Pensei que ela fosse desmaiar quando o pesado membro caiu com um baque surdo na terra aos seus pés, e ela também pensou que iria. Mas por algum milagre, mantivera-se em pé, a amparar o paciente. Este sim, realmente tinha desmaiado, graças a Deus, pelas pequenas bênçãos, enquanto eu lhe cauterizava os vasos que sangravam e ligava o coto com uma rapidez brutal. Jamie saíra. Trouxeram os seus homens de volta, abraçara-me com força e beijara-me uma vez ferozmente. Depois partira com os Lindsay para levar os prisioneiros ao governador e perguntar ao longo do caminho sobre notícias de Roger. O alívio com o regresso de Jamie animava-me o coração, mas o medo por Roger era um forte contrapeso sob o meu externo. Entretanto, eu podia ignorá-lo enquanto estivesse a trabalhar. Ainda por algum tempo, não ter notícia alguma podia ser uma boa notícia. E eu recebia de bom grado as realidades imediatas de triagem e tratamento como um refúgio da imaginação. Nada mais parecia premente. Alguns extraviados continuavam a chegar. Mas Brie olhava para cada um deles com o coração nas mãos. Se algum deles precisasse de mim, ela chamar-me-ia. Muito bem, decidi. Havia tempo. Iria tentar. Havia pouco a perder, salvo um pouco mais de sofrimento para o Sr. Wingate, e pretendia perguntar-lhe se estava disposto a isso. Ele estava da cor da cera e a transpirar, mas ainda de pé. Anuiu com a cabeça e eu dei-lhe a garrafa de uísque outra vez. Levou-a à boca com a mão boa, como se ela contivesse o elixir da vida. Chamei um dos outros homens para lhe segurar o braço firmemente imóvel enquanto eu trabalhava. E rapidamente cortei a pele, logo acima da curva do cotovelo, num T invertido, expondo a ponta inferior do bíceps e tornando o local mais acessível. Comecei a explorar com o forceps mais comprido, localizando o duro cordão prateado do tendão cortado, puxando para baixo o mais possível, até ter um lugar sólido onde pudesse prendê-lo e fazer uma sutura. Iniciei, então, o delicado trabalho de religar as pontas rompidas. Nesse momento perdi o contacto com tudo à minha volta, toda a minha atenção concentrada no problema diante de mim. Eu estava indistintamente consciente do pit, pit, pit das gotas que batiam no chão aos meus pés, mas não sabia se era o suor que me escorria pelos braços e rosto, o sangue que saía do paciente, ou ambos. Precisava da ajuda das mãos treinadas de uma enfermeira de cirurgia, mas não tinha, de modo que teria de contar apenas comigo mesma. No entanto, eu possuía uma excelente agulha de cirurgião e suturas de seda, finas e esterilizadas. Os pontos apresentavam-se pequenos e perfeitos, um zigue-zague absolutamente negro que marcava a emenda forte e firme do tecido brilhante e escorregadio. Normalmente teria usado pontos naturais para uma sutura interna como esta, uma vez que se dissolvem gradualmente e são absorvidos pelo corpo. Mas os tendões curavam-se tão lentamente quando conseguiam que eu não quis arriscar. Os pontos em fio de seda simplesmente ficariam ali para sempre e eu esperava que não causassem problemas por si só. Assim a parte difícil estava feita. E o tempo começou a passar outra vez. Eu conseguia conversar de maneira tranquilizadora com David, que passara pela cirurgia com valentia. Quando eu lhe disse que estava terminado, ele anuiu com a cabeça e fez uma débil tentativa de sorrir, embora os seus dentes estivessem cerrados e as suas faces molhadas de lágrimas. Ele gritou quando lavei os ferimentos com álcool diluído. Acontecia sempre isto. Não conseguiam evitar, coitados. Mas depois desfaleciam, a tremer, enquanto eu cozia as incisões cirúrgicas e ligava os ferimentos. No entanto, isto não exigia grandes habilidades. Eu tinha atenção de sobra agora. E gradualmente comecei a perceber que vários homens, atrás de mim, discutiam a recente batalha, elogiando imensamente o governador Tryon. Tu viste, então? Perguntava um deles, ansiosamente. Ele realmente fez o que dizem? Que eu seja maldito se não foi assim. Respondeu-lhe o companheiro sentenciosamente. Pois eu vi-o com os meus próprios olhos. Cavalgou até 100 metros dos porcos e ordenou-lhes que se rendessem. Eles não responderam durante um minuto, ficando apenas a olhar uns para os outros, a ver quem deveria falar. E então alguém gritou, não, que fosse tudo para o inferno, pois não iriam render-se. Então o governador, com uma carranca capaz de assustar qualquer um, empinou o cavalo, ergueu a espada ao alto, em seguida baixou-a e gritou: fogo! E eles abriram fogo imediatamente? Não, não o fizemos, respondeu outra voz, mais educada e em tom mais seco. Culpas-nos! Um prémio de 40 chelins para te unires à milícia é uma coisa, mas abrir fogo friamente em pessoas que conheces é outra completamente diferente. Olhei à distância e quem é que eu vi do outro lado, senão o primo da minha mulher rir-se para mim? Bem, não vou dizer que o patife seja meu amigo ou da família, mas como é que eu vou voltar para casa e dizer à minha Sally que acabei de deixar o primo Millard cheio de buracos? É melhor do que ser o primo Millard a encher-te de buracos, disse a primeira voz com um riso audível. E o terceiro homem riu-se. É verdade, disse ele, mas não esperámos para ver se chegaríamos a esse ponto. O governador ficou vermelho como a crista de um peru, quando os homens que o acompanhavam hesitaram. Levantou-se nos estribos a brandir a espada, olhou furiosamente em redor para todos nós e berrou: disparem, malditos sejam, atirem neles ou atirem em mim. O narrador colocou uma boa dose de entusiasmo nesta representação e houve um murmúrio de admiração dos seus ouvintes. Isso é que é um soldado, disse uma voz seguida de um rumor geral de concordância. Então disparamos, disse o narrador com um leve tom de pesar na voz. Não demorou muito após ter começado. O primo Millard foi muito rápido, ao que parece, pois começou a correr. O canalha conseguiu fugir. Mais risadas, e eu também sorri, batendo ao de leve no ombro de David. Ele também estava a ouvir a conversa, uma oportuna distração. É verdade, concordou outro. Penso que o Tryon pretende certificar-se da sua vitória desta vez. Ouvi dizer que ele vai enforcar os líderes do movimento no campo. Ele o quê? Virei-me bruscamente, ainda a segurar as ligaduras. O pequeno grupo de homens ergueu os olhos para mim, pestanejando, surpreendidos. Sim, senhora, disse um dos homens, com um puxão desajeitado na aba do seu chapéu. Um companheiro da brigada de Lillington contou-me. Ele foi ver o espetáculo. Espetáculo! Murmurou outro dos homens, fazendo o sinal da cruz. Vai ser uma vergonha se ele enforcar o quacre, opinou outro, com o rosto sombrio. O velho Husband é um terror nos panfletos, mas não é um rufião. Nem o James Hunter ou o Ninian Hamilton. Talvez ele enforque o primo Millard, sugeriu outro, acotovelando o seu vizinho, e riu-se. Assim tu ficas livre dele e a tua mulher pode culpar o governador. Houve uma gargalhada geral, mas num tom reprimido. Voltei-me novamente para o meu trabalho, concentrando-me ferozmente em apagar a imagem do que estava a acontecer agora no campo de batalha. A guerra já era bastante má, mesmo quando era necessária. Mas a vingança a sangue frio do vencedor ficava a um nível mais além. E, no entanto, do ponto de vista de Tryon, isso também seria necessário. No que diz respeito a batalhas, esta fora rápida e relativamente pequena em termos de baixas. Eu tinha apenas 20 e poucos homens sob os meus cuidados e vira um único caso fatal. Haveria outros algures, é claro, mas, no entanto, a julgar pelos comentários dos que estavam ali próximos, a batalha terminara na derrota e debandada do inimigo. Mas não fora um massacre, com a maior parte dos milicianos reticentes em assassinar os seus concidadãos, primos ou não. Isso significava que a maioria dos reguladores tinha sobrevivido sem ferimentos. Eu supunha que o governador poderia pensar que um gesto drástico seria necessário para selar a vitória intimidar os sobreviventes e esmagar de uma vez por todas o pavio daquele perigoso movimento que há muito tempo ardia de forma latente. Houve um rebuliço e o som de cascos de cavalos. Ergui os olhos. Ao meu lado, Bri levantou a cabeça bruscamente com o corpo tenso e vi Jamie a regressar, cavalgando ao lado de Murdo Lindsay. Os dois apearam-se e ele mandou Murdo embora, pedindo-lhe que tratasse de Gideon, e em seguida veio logo ter comigo. Pude ver pela expressão ansiosa que tinha no rosto que ele não tinha notícias de Roger. Olhou para o meu rosto e viu ali a resposta à sua própria pergunta. Os seus ombros baixaram-se levemente de desânimo. Depois endireitaram-se, endurecendo. Vou vasculhar o campo, disse-me com a voz baixa. Já mandei recado às companhias. Se ele for entregue em algum lugar, alguém virá informar-nos. Eu vou consigo. Brianna já tirava o seu avental sujo, enrolando-o numa bola. Jamie olhou para ela, depois anuiu. Sim, rapariga, claro. Dá-me só um bocadinho. Vou buscar o pequeno Josh para ajudar a tua mãe. Eu vou aprontar os cavalos. Os seus movimentos eram rápidos e bruscos, sem a sua habitual graciosidade atlética. E ela deixou cair a garrafa de água que tinha nas mãos, tateando várias vezes antes de a conseguir agarrar. Tirei-lhe a garrafa das mãos antes que ela a deixasse cair outra vez e apertei-lhe a mão com força. O canto da boca dela tremeu quando olhou para mim. Creio que tentava esboçar um sorriso. Ele está bem, disse ela. Nós vamos encontrá-lo. Sim, disse eu e soltei-lhe a mão. Eu sei que sim. Observei-a enquanto ela atravessava a clareira a correr, com as mãos agarradas às saias suspensas, e senti o contrapeso do medo soltar-se, mergulhando como uma pedra na minha barriga. Capítulo 68. Execução de ordens. Roger acordou lentamente, sentindo uma dor latejante e uma sensação de terrível urgência. Não fazia a menor ideia de onde estava ou de como fora parar ali. Mas havia vozes, muitas vozes, algumas a falar além do alcance da sua compreensão, outras a cantar como arpias numa dissonância estridente. De repente pensou que as vozes vinham de dentro da sua cabeça. Podia vê-las, criaturinhas castanhas de asas de couro e dentes afiados, a colidir umas com as outras em paroxismos de interrupção que disparavam pequenas bombas de luz por trás dos seus olhos. Ele podia sentir a cicatriz ao longo da qual a sua cabeça certamente ir-se-ia abrir sob a pressão, uma lista que queimava de um lado ao outro do topo do seu crânio. Queria que alguém viesse e abrisse o fecho éclair para deixar sair todas as vozes voaçantes e a sua algazarra, deixando o seu crânio como uma tigela vazia de osso brilhante. Não se tinha apercebido de que tinha aberto os olhos e ficou ali a olhar fixamente, entorpecido, durante alguns minutos, a pensar que a cena para a qual olhava ainda fizesse parte da confusão dentro do seu crânio. Homens apinhavam-se como um enxame diante dele, num mar de cores, azuis, vermelhos e amarelos, num redemoinho, misturados com manchas verdes e castanhas. Um defeito na sua visão privava-o da noção de perspectiva e fazia-o vê-los em fragmentos, um aglomerado distante de cabeças a flutuar, como uma agitação de balões cabeludos. Um braço acenando, segurando um estandarte vermelho, aparentemente separado do corpo. Via muitas pernas. Estaria ele sentado no chão? Estava. Uma mosca esvoaçou preguiçosamente pela sua orelha, a zumbir, e pousou no seu lábio superior. Roger moveu-se num reflexo para a espantar e só então percebeu que estava acordado e ainda amarrado. Tinha as mãos dormentes, além de qualquer sensação de sofrimento. Mas a dor agora latejava-lhe pelos músculos tensos dos seus braços e ombros. Abanou a cabeça para a tentar limpar, mas foi um erro terrível. Uma dor excruciante disparou pela sua cabeça, trazendo-lhe lágrimas aos olhos. Pestanejou com força e respirou fundo, forçando-se a agarrar algum fragmento de realidade, a recobrar os sentidos. Concentra-te, pensou, aguenta firme. As vozes cantarolantes tinham desaparecido, deixando apenas um leve tinido nos seus ouvidos. Mas as outras continuavam a falar e agora ele sabia que o som era real. Ele conseguia compreender uma ou outra palavra e ligá-las à procura de um sentido. Exemplo, governador, corda, mijar, reguladores, guisado, pé, força, Hillsborough, água, água. Esta fazia sentido. Ele queria água, precisava de água. Tinha a garganta muito seca. A boca parecia entupida com... Estava entupida com alguma coisa. Engasgou-se quando moveu a língua numa tentativa inconsciente de engolir. Governador. A palavra repetida, pronunciada logo por cima dele, fê-lo erguer os olhos. Fixou a visão flutuante num rosto, magro, escuro, crispado, numa intenção feroz. Tens a certeza? Disse o rosto. E ele questionou-se indistintamente. Certeza de quê? Ele não tinha a certeza de nada, exceto de que estava em péssimo estado. Absoluta, disse outra voz. E ele viu outro rosto surgir na sua visão ao lado do primeiro. Este parecia-lhe familiar, adornado com uma espessa barba negra. Eu vi-o no acampamento do Herman Husband, a conversar com o Husband. Pergunta aos prisioneiros, senhor. Eles vão confirmar. A primeira cabeça anuiu. Virou-se para o lado, depois para cima, dirigindo-se a alguém mais alto. Os olhos de Roger vaguearam para cima à procura e ele contorceu-se com uma exclamação abafada ao ver os olhos verdes olhando para baixo, para ele, friamente. Ele é o James McQuiston, disse o homem de olhos verdes, anuindo com a cabeça, de Hedgins Ferry. Viste-o na batalha? O primeiro homem começava a entrar em foco. Um indivíduo com porte militar de 30 e poucos anos, trajado com uniforme. Algo mais estava a entrar em foco. James McQuiston. Ele ouvira falar de McQuiston. O quê? Ele matou um homem da minha companhia, disse o Olhos Verdes, com a voz rouca de raiva. Disparou a sangue frio quando ele estava ferido caído no chão. O governador... É quem ele deveria ser. O governador Tryon. Era esse o nome? O governador anuía com a cabeça e a testa franzida. Levem-no também, então, disse ele, virando-se para se ir embora. 3 são suficientes por enquanto. Umas mãos agarraram Roger pelos braços e puseram-no de pé com um safanão, sustentando-o por um instante. Em seguida puxaram-no de modo que ele cambaleou sem equilíbrio e viu-se a andar, amparado por 2 homens de uniforme. Debateu-se, querendo virar-se e olhar para os olhos verdes. Raios! Como é que ele se chamava? Mas eles puxaram-no com um safanão, obrigando-o a andar tropegamente para uma pequena elevação encimada por um enorme carvalho branco. A pequena elevação do terreno estava rodeada por um mar de homens, mas eles recuaram, abrindo caminho para Roger e a sua escolta. A noção de urgência estava de volta, uma sensação de formigamento sob a superfície do seu cérebro. McQuiston, pensou ele, o nome repentinamente claro na sua memória. James McQuiston. O indivíduo era um líder menor dos reguladores, um agitador de Hudgens Ferry, cujo discurso inflamado de ameaças e denúncias fora publicado no Gazette. Roger lera-o. Por que raio olhos verdes? Buckley. Era Buckley. A sensação de alívio ao lembrar-se o nome foi seguida instantaneamente por choque ao compreender que Buckley lhes dissera que ele era McQuiston. Porquê? Nem teve tempo de formular a pergunta antes das últimas fileiras de homens se abrirem à sua frente. E ele viu os cavalos debaixo da árvore, as cordas com laços pendurados dos seus galhos por cima das celas vazias. Eles seguravam os cavalos pela cabeça, enquanto os prisioneiros eram colocados em cima deles. Folhas roçaram-lhe o rosto. Pequenos galhos enroscaram-se-lhe no cabelo e ele baixou-se, virando a cabeça instintivamente para impedir que os seus olhos fossem atingidos. Algures do outro lado da clareira, viu uma figura de mulher semi-oculta na multidão, indistinta, mas com a curva inconfundível de uma criança nos braços, uma pequena Madonna morena. A visão fê-lo endireitar-se com um choque no peito e na barriga. A lembrança de Bree, com Jamie nos braços, a rasgar-lhe a mente. Atirou-se para o lado, as costas arqueadas. Sentiu-se escorregar e não tinha mãos para se proteger. Outras mãos seguraram-no, empurraram-no de volta ao seu lugar. Alguém o golpeou com força no rosto. Abanou a cabeça, os olhos a lacrimejar, e através do borrão das lágrimas viu a Madonna morena a tirar o seu fardo para as mãos de outra pessoa, segurar as saias e correr como se o diabo a perseguisse. Algo lhe caiu sobre o peito com o deslizamento pesado de uma serpente. Uma corda áspera tocou-lhe no pescoço, foi-lhe apertada à volta da garganta. E ele gritou por trás da mordaça. Debateu-se sem pensar em consequência ou possibilidade, impelido pelo desespero do instinto de sobrevivência. Alheio aos pulsos a sangrar e aos músculos retorcidos, as coxas apertadas com tanta força contra o corpo do cavalo, que ele contraiu sem protesto, puxou as amarras com uma força sobre-humana. Do outro lado da clareira, a criança começara a berrar pela mãe, a população caíra em silêncio e os berros do bebê ressoavam altos. O soldado moreno estava montado no seu cavalo, o braço erguido, a espada levantada. Ele parecia falar, mas Roger nada ouvia por causa do rugido do sangue nos seus ouvidos. Os ossos das suas mãos estalaram, e um fio de calor líquido escorreu por um dos braços quando o músculo se rompeu. A espada baixou, lançando um lampejo de sol da sua lâmina. As suas nádegas deslizaram para trás sobre a garupa do cavalo, as pernas arrastando-se impotentes, e o seu peso mergulhou livre no vazio. Uma distensão violenta. Ele estava a girar, a sufocar, lutando para respirar, e os seus dedos arranharam, as unhas rasparam a corda enterrada na sua carne. As suas mãos tinham-se soltado, mas era demasiado tarde. Não conseguia senti-las, não conseguia movê-las. Os seus dedos escorregavam e deslizavam pela corda retorcida, em vão, entorpecidos e insensíveis como madeira. Baloiçou, suspenso, a espernear, e ouviu um murmúrio distante da multidão. Debateu-se e pontapeou, os pés batendo no ar vazio, as mãos agarradas à garganta. O seu peito distendeu-se, as costas arquearam-se e a sua visão escureceu, pequenos relâmpagos tremeluzindo no canto dos seus olhos. Tentou alcançar Deus, e não ouviu nenhuma súplica por misericórdia no seu âmago, somente um decidido não que lhe ecoou nos ossos. Foi então que o impulso teimoso deixou e ele sentiu o corpo esticar-se e ficar solto, alcançando a terra. Um vento frio envolveu-o e ele sentiu o calmante calor do vazio de seu corpo. Uma luz brilhante ergueu-se por trás dos seus olhos e ele não ouviu mais nada, exceto a explosão do seu coração e os gritos distantes de uma criança órfã.